salve irmão, tô aí na luta. Linha de frente na trilha sonora, filha da puta. Escuto bumba, caixa e formo compasso. Sou rapper dead, é das antigas, compromisso honrado. O hip hop é meu partido, o rap é a minha política. Não vou na igreja nem por isso, deixo minha fé em Cristo. Não derrubaram meu ética, velho, olha eu aqui. Aumento o som pra curtir rap, que os vizinhos aprendem a ouvir. Olha os grafites nos muros da minha quebrada. O rap é a trilha sonora da rapaziada. Um salve pros correria, olha por nós aí Deus. Independente de tudo, nós somos filhos seus. Albino dos 5 selaram sua vida e o nego Cláudio em rosa. Vivendo crime é muita treta, molecada é foda. Vidas por nada se vão, X da periferia. Faz falta com rap, sou jeito de dois louco da Santa Maria. Saudades eu tenho, vou sobrevivendo aqui na Santa Sul. Sou do DF, compadre, tá tudo um a um. Eu te respeito, tá ligado? Pra ter teu respeito. Mas se faltar malandro, nós dá um jeito. Sem baixar a cabeça, com a intenção de progredir. Tem uma atitude pra chegar onde eu pretendo ir. Satisfação em ver os caras fazendo rima. E a maloca de portas abertas que ajuda a quebrada a dar a volta por cima. Olha as oficinas de break mantendo as origens. Tipo fazendo seus trampos, rap é som de malandro aí. Malandragem é necessário pra seguir sobrevivendo. Palavra-chave é malandragem, você faz seu tempo. Aí fulano, você tá cheio de moral, não se iluda. Faz escassez a minha luta. Traiu a si mesmo, tá valendo a correria. Sigo em frente, sigo R. Rapper da maloca, DF eternamente. Quem planta vento, colhe tempestade. Quem deve paga mais cedo ou mais tarde. A raiva revolta, de volta, escuta. Tamo aí, meu, na luta. Quem planta vento, colhe tempestade. Quem deve paga mais cedo ou mais tarde. A raiva revolta, de volta, escuta. Tamo aí, meu, na luta. Eu tô ligado que você desacreditou. Ouvindo minha rima pelos falantes, se assustou. É tipo a morte a qualquer hora, pode te ganhar. É tipo crime, sigla R, é ruim de acabar. Cê me envolver, se o papo é reto e a roda é de sangue bom. Só que também tem pra pilantra, salva de dundum. Vejo os moleque de 10 anos com o dom da rima, rachando no break, fora do crime, com a autoestima em cima. Os garantes dos 25, farinhados, armados, traindo a família a si mesmo. Morrendo no crime, virando finado. Tô de rolê pela quebrada, vejo tudo mudado. Não vejo ninguém com as caixas pra fora, sumindo as rodas de aliado. Muito novato se envolvendo e a cabritagem no ar. Tipo se achando um malandro, inventou de me atrasar. Mas Deus deu a vida, eu tô cuidando da minha. Sou rapper corre, deda, guerreiro do funk ativista. Quem planta vento, colhe tempestade. Quem deve paga mais cedo ou mais tarde. A raiva revolta, de volta, escuta. Tamo aí, meu, na luta. Quem planta vento, colhe tempestade. Quem deve paga mais cedo ou mais tarde. A raiva revolta, de volta, escuta. Tamo aí, meu, na luta. Na luta, tô aí, vou permanecer. Enquanto eu tiver vida, eu vou correr atrás dos prejuízos, armadilhas feitas pelos contra. Levanta ergo a cabeça, viajando na bomba. Tamo aí de volta ativa, ética de rua. No trampo corre, independente é nós na luta. Tá aí os parceiros aliados, tão envolvido, colado. Sou sigla R, não por nome. O rap é compromisso, não é viagem. Um salve do R pro sabotagem, pros parceiros das antigas. Volta ativa, fazer o hip hop eternizar, independente da mídia. E as minas que se vende, vai alarmar, elas gostam, se sentem bem, cada qual com a sua sorte. Eu fico aqui no meu corre, R.A.P. com proceder do Fabia WF. Tão ligado que o bom é viver fora das casas, é melhor. Vou pra onde eu quero, humildemente na luta. Nunca me desespero, desde 94 com R tá se aprimorando. 2006 de volta pros contra, contrariando. 12 anos só começo, tem muito mais por vir. As pilantragem, armadilha pra nós não é mais novidade. Aí acharam que iam nos derrubar ao longo dos anos. Só que nós estamos de volta, moleque, vai acostumando. Do interior do Nordeste, cria do Cerrado. Livro do caixa inadimplente tem que ser cobrado. Rirão de mim, pode crer, divulgar o meu nome. Só que minha correria eu mesmo faço. Dona Antônio me fez homem, deixei pra trás a pilantragem que me atrasou com a maloca. Fortaleci minhas rimas buscando meus ideais. Se importa, melhor me deixa quieto, sem pisar no meu calo. Nasci depois que inventaram a pólvora, tá ligado? Que todos têm o que mereçam, tô reivindicando. Quadrilha maloca organizada, nativa após alguns anos. Maloca hip hop, conspiração.